Ups, ia praticamente falhando. Eu bem tinha dito, nós temos uma combinação telefónica, isto para os ouvintes saberem, que da parte do... como é que chama aquilo? Onde a gente faz a parte cosmética, etc., para entrar em cena. Ah, pois. Os bastidores, não é? O backstage. Temos uma combinação. A cosmética gostei. E a cosmética também gostei. Praticamente eu com barba ficava muito bem cosmético. Mas estava a dizer que, para os ouvintes saberem, nós temos uma combinação prévia, é evidente que isto não sai assim tudo no ar. Se bem que o Herto seja ótimo para... Para eu ter a certeza que tu estás aí, porque eu ainda tenho lentes para 300 quilómetros. Claro, é evidente que não. E além disso, as vibes também não funcionam assim a esta distância, só uma coisa muito mais perto. De outra maneira, isto brincando, é evidente. Mas de qualquer modo, à parte da nossa combinação, o que é certo é que eu deixei-me ficar, tal como no outro dia, quando tu perguntavas na outra noite, ontem, salvo eu, o que é que teríamos para o início, e eu não fazia ideia nenhuma. E então estava a deitar-me aos meus CDs da malinha que vem todos os dias comigo e que está a pesar perto de 20 e tal quilos. É um bom exercício. Vou mudando de braço para braço. E então vai. Não gosto de ginásios, então faço este ginásio. Exato. Em andamento. E pelo menos, e António tudo em prol Sérgio, da música. São 20 quilos de joias, era o que eu tinha a dizer. Sim, posso estar a exagerar. Não, eu estou a exagerar. O saco de ração dos meus cães que eu compro duas vezes por semana é de 15 quilos. Portanto, a mala não chega a 15 quilos. Pronto, eu estava a mentir, peço desculpa. Estava a tentar valorizar-me. Caramba, é fim de semana, portanto. Boa noite, Marcos Santos. Então, vamos a eles aos discos. Vamos a eles aos discos. Bom fim de semana. Obrigado, tchau. Olá, boa noite. Terça a sábado, meia-noite, 3. Rádio Comercial. António Sérgio, nas horas. Dadas as boas-vindas para mais uma tripla hora, António Sérgio, nas horas Rádio Comercial, daqui para todo o país. E desde já, com um programa todo ele prolongado, num desejo enorme de um bom fim de semana. É atípico de quem volta de férias, como nós voltámos há cerca de 2-3 dias. Music is power. E acontece. São as iniciais de mais uma tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial, neste caso a edição final da semana, a edição de sábado convosco até às 3. Music is Power para o último Kiss to the World de Richard Ashcroft. Confessamos que nos apetecia mesmo ouvir o Break the Night with Color, mas há tanta música nova para rodar por aí que o melhor é esquecermos do momento a grande vontade. The Killers. Single, novo álbum para breve, The Killers, foi When You Were Young. Em agosto, aproveita ao máximo os preços mínimos FNAC. Livros, discos, DVDs, jogos para consolas, a preços mínimos. Leitores MP3, a partir de 39,90€. E jogos para PlayStation 2, a partir de 9,99€. Aproveita ao máximo os preços mínimos na FNAC. às soltas do arranque, é uma triple hora mais de sábado, antenas da Rádio Comercial com António Sérgio até às 3. Passaram com o Original Fire, os Audio Slave. Espaço para mais música nova, no caso Muse. The Black Rules and Revolutions. Aliás, Black Holes and Revelations. Escolha das soltas de esta, ou aliás, desta tripla hora de sábado nas antenas da Comercial, António Sérgio nas horas para o novo Muse, Black Holes and Revelations. Os temas Take a Bow, que acabaram de ouvir, e Starlight.

can show you how. That's all I'm asking for. Secrets e Why Don't You Give Me Your Love. Três títulos para um momento especial de soltas da noite de sábado. Rádio Comercial com António Sérgio. Convosco até às três de Zutton's Tired of Hanging Around. Guillemot Made Up Love Song Number 43. Love you through sparks and shining dragon sights. Now there's poetry in an empty coke can. I love you through sparks and shining dragons, I do. Now there's majesty in a burnout caravan. You got me off the paper round, just sprang out of. Sun. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Toca com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar. Em Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António. 96.1. Keep this frequency clear! António Sérgio nas horas Rádio Comercial, a edição de sábado, meia-noite, 3. Hoje, apesar da ausência de rubricas fixas esta semana, elas regressam logo no início da próxima semana. Há mesmo assim espaço entre as 2 e as 3 para uma lista negra de duração prevista a tal uma hora. Tom Verlaine, The Earth is in the Sky. Oh, to be summoned by unseen and sparkling eyes, perfectly sweet. There is no word for you that is not praise. This wonder day. Said much, but when next we meet, I'll untie this tongue of mine. Oh, to be summoned by unseen and sparkling eyes, perfectly sweet. It brings a great increase. There is no word that is not praise. Tom Verlaine, The Earth is in the Sky e outras soltas ainda no que é a primeira de 3 horas, a edição de sábado, Rádio Comercial com António Sérgio. Band of Horses, The Funeral. Horses, é de Funeral, edição tripla de sábado com António Sérgio na Rádio Comercial, 10 minutos para a uma. Rádio Comercial Toca Animar em Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António 96.1. Quem jantou com a bruxa má e não ficou com azia, então pode arriscar. Venha tomar connosco um banho de luar na madrugada de sábado. Na Rádio Comercial é tempo para a fala da tribo. Agora sim, já temos dado os concretos. A fala da tribo regressa, mas como seria de esperar, agosto é a silly season para uma série de compromissos que se tentam marcar. Daí que o regresso fica para, salvo a primeira sexta-feira do mês de setembro, deste 06. Snow Patrol. Mais soltos por aqui. You're all I have. Now you

coisa que eu não sou é excêntrico. Nunca tive um iate, nunca dei a volta ao mundo e nunca tive um mordomo. Além disso, nunca usei calças roxas, camisa com bolinhas amarelas, nunca tive alucinações e nunca casei em Las Vegas. Normalmente eu não sou exceção. Mesmo quando comprei casa, fui ao BES. Em 99% dos casos, o crédito habitação BES tem a prestação mais baixa. Foi também o caso do Rui, que não se importou de ser mais um, pois não tem pais ricos, nem ganhou a lotaria. Quem sabe, sabe. E o Rui é que sabe. Olá, boa noite. O relógio marcou uma hora. Desta vez não deixámos fugir assim tanto. Passaram apenas 15, vá lá, 20 segundos. Sintoniza a Rádio Comercial. Faz você muito bem. E na Comercial à noite, entre meia-noite e as três, de terça a sábado. É o cenário sonoro de António Sérgio nas horas. Hi. Foram alguns segundos apenas na despedida da primeira hora. Guardámos o tema, entretanto, para deixar rodar com calma, porque sabe bem, especialmente em noites de agosto, quentes como a de hoje. É o título inaugural Sea Green para o último álbum Hello Waveforms, assinado William Orbit. António Sérgio nas horas, é o meia-noite, 3 de sábado. Às duas e às três temos a lista negra em desfile. Esta hora Val Soltas também. Water Boys. We Will Not Be Lovers. Viaje com a água do Vimeiro até à longínqua terra dos sentidos. Vá já ao seu hiper ou supermercado. Até dia 30 de setembro, na compra de packs de água do Vimeiro com gás, habilita-se a ganhar uma viagem ao Japão e muitos outros prémios. Participe e passe umas férias inesquecíveis com a água do Vimeiro. Vimeiro, Sanum Peraqua. Festival de Santa Cruz, dia 11, do Mador, Santos e Pecadores. The Weasel. Dia 11, no Festival de Santa Cruz, com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial, noite dentro, é sábado e 1h15 neste momento, se quiserem 1h16, convosco até às 3, António Sérgio, nas horas. We are living mais soltas para a tripla hora de Dono e Sérgio, mantendo-se da comercial, só mesmo Chris Eggman para nos entregar este Yellow Submarine. É um álbum de versões do histórico Revolver dos Beatles, de que Chris Eggman habitualmente dos Walkabouts e de grande carreira a solo, também com Carla Torgerson, nos devolveu Yellow Submarine. Um espacinho ligeiramente maior para uma banda que ainda faz parte das quase desconhecidas, mas nem tanto assim para os mais atentos, os Razorlight. Foi assim que os conhecemos no álbum que é já penúltimo, Up All Night. Single Stumble and Fall, depois apareceu o álbum Up All Night, de que destacamos também por aqui nas soltas da noite desta comercial com António Sérgio, o Leave Me Alone, são os Razorlight. Isto tudo para dar passagem depois a dois títulos do novo álbum. If you freak them all out, or with your sweatshop charm, you leave them in no doubt. And when you get challenged, you'll only lie about your age. But it's the distance you travel and the fears you unravel, rattle the bars on your cage. But oh, I wish you'd just leave me alone. I'm so tired, I wanna be on my own. But you keep on calling on my telephone, and I wish I could show you somewhere better. Lights no álbum de 2004, maioritariamente divulgado por nós ainda na Best e um pouco depois na Comercial, já em 2005. Razor Lights Up All Night, o álbum novo tem simplesmente o nome do grupo. E é para aí que vamos já, através do tema America, depois In the Morning, Razor Lights. Shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life been watching America. All my life is panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. I light a cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. Watching America. All my life there's panic in America. Oh, oh, oh, oh. There's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. There's panic in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence,

80 à hora. 80 à hora. Com Pedro Ribeiro. Com Pedro Ribeiro. Sábados à 1 da tarde. Domingos às 7 da tarde. Passo o fim de semana a 80 à hora. This is your show. Está com a Rádio Comercial, é a noite de sábado, desde a meia-noite e até às 3. António Sérgio, por aqui nas horas. Rápida inscrição, agenda dos nomes novos. Americanos ou norte-americanos, melhor, Delected. Sun, sun, sun. I realize why I cannot fly, said the bird of the broken wing. Though my lift is gone, my voice is strong, and I can still sing.

that's the beat of my life. I'll take a boat kick, a Jimmy Chang lick. Well, that's the beat of my heart. I come again, cut. I'm telling you what, that's the bitterest part. You know the barroom boys, well they've fallen, and Juice joined Jane got high. If hooks could kill, singing dollar dollar bill on the street of my heart. I'm at somebody's eyes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The next time I look, I'll be a long way from here. By the tree of cocaine, in a river of beer. And young women will sing from philosophy now, while the boys steal the keys to the kingdom somehow. The citadels fall, strongholds arise. I'll meet somebody's eyes. Ponto final da segunda hora das 3 de sábado, António Sérgio na comercial Security Polity, do CD single The Boom Boom Bap. Esse título e também este The Last Time I Looked. Lembrar que a última hora entre as 2 e as 3, nesta edição de sábado, integra o desfile da Lista Negra. M.E.W. Mew. Para encostarmos às 2, The Zookeeper's Boy.

Sinfonia ao vivo. Richard Ashcroft. Já começou por aqui o desfile da lista negra a ocupar a última hora das três de António Sérgio na Rádio Comercial, edição de sábado. Primeiro Sparkle is black. De dia ou de noite, sozinho acompanhada, com whisky, cocktails ou limonada. Back in black. Primeiro saídas. Back in black. Vimeiro Sparkle is black. Descubra Vimeiro Sparkle, a black label das águas com gás. Aqui está a ocupar a última hora da edição de sábado, isto quando, na ausência da fala da tribo. Comercial 03, António Sérgio nas horas, a lista negra. Give yourself to him. yourself to Richard Ashcroft com Bittersweet Sinfonia em acústico e ao vivo para inaugurar a lista negra que se vai prolongando. Killing Moon, Echo and the Bunnymen. Ain't I got a gold mine? I ain't I got a gold mine? Well, but Bernice, the ship is golden. The ship is golden. The ship is golden. Hey, but Bernice, oh, look yonder. Look yonder. Look yonder. Well, the sun done gone. Whoa, Black Betty, Bam-a-lam. Whoa, Black Betty, Bam-a-lam. Black Betty had a baby. Bam-a-lam. Black Betty had a baby. Bam-a-lam. Damn thing was crazy. Bam-a-lam. Damn thing was crazy. Bam-a-lam. Whoa, Black Betty, Bam-a-lam. Whoa, black Betty, bam, bam, oh Betty, black Betty, bam, bam, oh Betty, black Betty, bam, bam, black Betty had a baby, bam, bam, black Betty had a baby, bam, bam, and damn thing was crazy, bam, bam, damn thing was crazy, bam, bam, black Betty didn't mind. I was arrested, yeah, yeah. And Tuesday, I locked up in jail, yeah, yeah, yeah. On Wednesday, baby, my trial's tested, yeah, yeah, yeah. On Thursday, nobody could blow my bail. Yes, I'm all almost done. Yes, I'm all almost done. Yes, I'm all almost done. And I ain't gonna all of my clothes. Yes, I'm all almost done. Yeah, yes, I'm all almost done. Yes, I'm all almost in North Ontario, and I take comfort from memories there. And in my mind, I still need a place to go. All my best changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the rise. Big birds fly across the sky, throwing shadow on I leave a helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless. Across the door, they seem to help me somehow. The yellow moon on the rise. Those big birds flying across the sky, throwing shadows on ice. Helpless, helpless, helpless, leave us. vários títulos a incluir no desfile da Lista Negra por aqui na última hora de António Sérgio, Rádio Comercial, nas horas Nick Cave and the Bad Seeds, certos de um dos álbuns da caixinha B-Sides and Rarities, Blackberry de Led Belly e Helpless de Neil Young. I have been listening to the wrong radio station. Can you hear? Do the root box, shake your root box. Do the root box, shake your. Noise on my mind, it's only one thing you will find. I got one design and that's to bump until you drop. Root box. Agora que já foi surpreendido pela inesperada música nova deste senhor. Thank you. Deixe-se surpreender por ele, ao vivo. Senhoras e senhores, meninos e meninas, respeitável público, Williams, Robbie Williams, ao vivo em Viena. No primeiro concerto com as músicas do novo álbum, você pode estar na primeira fila. Dia 19 de agosto, Robbie Williams, ao vivo. E das duas uma, ou você tem a sorte de ir a Viena com a Rádio Comercial, ou então tem a sorte de poder ouvir o concerto aqui, em direto e rigoroso exclusivo, na Rádio Comercial. 19 de agosto, Robbie Williams, ao vivo. Saiba mais em radiocomercial.clix.pt. I think there may be a vacancy for the King of Pop. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Your construction smells of corruption. I manipulate to recreate. This air to go down Saga, go under my karma. single da Lista Negra, neste caso reclusão autêntica para Battle Flag, o trabalho dos Low Fidelity All Stars num velho e histórico álbum que tinha o genérico How to Operate with a Blown Mind. Já sabem como é. Grandmaster Flash, New York, New York. But everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by law and I know my way around. Too much, too many people, too much. Too much, too many people, too much. A castle in the sky, 1 mile high, built to shelter the rich and greedy. Rows of eyes disguised as windows, looking down on the poor and the needy. Miles of people marching up the avenue, doing what they gotta do just to get by. I'm living in a land of plenty and many, but I'm damn sure poor and I don't know why. Too much, too many people, too much. Too much, too many people, too much. A man's on a ledge, says he's gonna jump. People gather around, said he won't, he's just a chump. Cause he lost his job, then he got robbed. His mortgage is due and his marriage is due. He says he ain't gonna pay no child support because the bitch left him without a second thought. He got nothing to eat, no shoes on his feet. She even left his clothes out in the street. He keeps hearing noises when he's at home. He always hears voices when he's all alone. His wife took the kids, the car and the crib. In this man's world, so much for women's lib. New York, New York, big city of dreams. But everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by law and I know my way around. Down in the village, you might think I'm silly, but you can't tell the women from the men sometimes. They are sugar and spice and everything nice, but when you get them home, ain't no telling what you find. Right next door is a little old man. I seen him eating dog food out of a can. He says, I got to eat when I can't afford meat. I barely can stand on my own 2 feet. I got a bad habit and I just can't break it. Something's on my mind and I just can't shake it. I need some time and I want some space. I gotta get away from the human race. Too much, too many people, too much. Too much, too many people, too much. Staring at the skyscraper, reaching into heaven. When over in the ghetto, I'm living in hell. Just play ball or be an entertainer, cause niggas like me can't read too well. Nobody loves me, nobody cares. I dream about a life, but I'm living in a nightmare. Paranoid, schizo, setback, snowbound, bad news cycle, heart attack, breakdown. If only I could see just 10 more minutes, I might find the strength to make another day. If I didn't have to get up and do my thing, I would probably sleep my whole life away. I messed up a nice dream, something about ice cream, whipped cream, fruits, and a cherry on top. Now I gotta get up and face the world, huh? The pressure is on, it ain't never gonna stop. I sure gotta learn to use my mind. I don't wanna be kissing nobody's behind. Just standing online, looking like a jerk. Gotta get off my butt and do a full day's work. I ran into a pothole, got into a car crash. Should've been thinking to try the fake whiplash. A crowd gathered round, they're calling me fat. Who you looking at with a face like that? New York, New York, big city of dreams. Everything in New York ain't always what it seems. You might be a fool if you come from out of town, but I'm down by law and I know my way around. On 42nd Street, looking for some action. Women standing on the corner selling satisfaction. One young punk just leaning on the fence, trying to make a dollar out of 15 cents. Really is a prankster, trying to be a gangster. Real big wheel when a gun is in his hand. Just did a pickup, just got picked up. One dead punk killed by the man. New York, New York, big city of dreams. And everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by law and I know my way around. Too much, too many people, too much. Too much, too many people, too much. A baby cries and a mother dies, and the tears fall from the doctor's eyes. Because in this room, on this day the good Lord has given and take it away. The gift of life really means a lot, and in the ghetto your life is all you got. So you take to the streets trying to exist in the trash and slime of a world like this. What you watch on TV tells you what life is supposed to be. But when you look outside, the only thing you see is a poverty stricken reality. Abandoned places, angry faces, much hate and hunger throughout the races. You say I'm grown and I'm on my own, so why don't everybody just leave me alone? Now you stay at home, talking on the phone, doing 90 miles an hour in the 50 mile zone. They never took the time to tell you about sex, so you had to learn about it in the discotheque. 9 months later, the baby is there, and the nigga that did it said, I don't care, you don't have enough money to help me too, so you have to choose between the baby and you. The sky was crying, rain and hail, when you put your baby in the garbage pail. Then you kissed the kid and put down the lid, and you tried to forget what you just did. The muffled screams of a dying baby was enough to drive the young mother crazy, so she ran in the rain trying to ease the pain, and she drove herself insane. New York, big city of dreams, but everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by law and I know my way around. I'm too much, too many people, too much. Too much, too many people, too much. What's happening, man? Man, you should see these bad girls. I got work in the car. Hey, yo, baby, come here, man. Let's try to get some money. Hey, yo, y'all know this dude? Look, he coming right here. Let's rob him, man. Oh, yeah. Nah, leave him alone. Hey, Slip, you know your way to Sugar Hill Records? Hey, man, that's in Jersey, man. Come here. Come here, man. What's up? Hey, man, watch out. Yo, man. City of dreams, but everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by law and I know my way around. Too much, too many people, too much. Too much, too many people, too much. Plena década de 80 eram os primeiros sinais de um novo som, Grandmaster Flash and the Furious Five. New York, New York. E para que a recordação fique completa, também The Message. Like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop and turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, close to the edge. Trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Mind blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto living second rate, and your eyes will sing a song, cause he hate the places you play and where you stay. Looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers.

was in 91 that Lee Remick died. The sibling rivalry between my sister and me turned into the strongest branch of our family tree. When I was young, I dreamt of Lee Remick. She had a ring upon each finger. She was smiling all the while. Her hair was just long enough so it bounced upon her shoulders. She said she always spoke the truth. My father let me down, but I so easily forgave him. And I know the home wrecker has a place within his heart. I used to blame my mother for each and every failure. And how like an Ashley, but he said his name was Jonathan. He was my best friend till he drank so much his heart stank, and all my pretty friends who just grew up and failed. And what if I failed? What if I failed already? Those filthy little angels tugging at my heart say, boredom is a sin, ambition should be everything. When I was young, I dreamt of Lee Remick. She had a ring upon each finger. She was smiling all the while. Her hair was just long enough so it bounced upon her shoulders. And she said she always spoke the truth. Última hora da tripla de António Sérgio na Rádio Comercial, edição de sábado 03. Dois títulos para os Hefner, aproveitando a edição do Best of Hefner 96-2002. Hello Kitten e Lee Remick foram os temas que recuperámos por aqui. Nesta altura, a menos de 15 minutos das 3 da manhã. Let's groove. António Sérgio. Nas horas. Rádio Comercial Toca Animar em Passos de Ferreira e Paredes 97.7. Mas tem também temas bem mais recentes, são referências vossas, sobretudo através do e-mail. São os casos dos Magnetic Fields com Born on a Train, mais ainda com este Happiness para os Orson do último álbum Bright Idea. A big deal. It just seems like the right situation. Ah, to say how I really feel. I love the way that you look at me. Still I can't stop looking at you. Oh, and the sweetest thing that you do for me, baby. Ah, these are the little things that you